ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, sempre, sempre com a sua participação pelo 991-248325 ou 99204-2222. A gente continua agora aquela série de entrevistas, relembrando aí grandes fatos, fatos importantes dos 115 anos de Guaranésia. Já passaram por aqui grandes esportistas, comunicadores, comerciantes. E hoje eu recebo aqui duas figuras sensacionais da história guaranesiana, mais recente, é claro, mas que relembram, né? Em sua página no Facebook, no caso do Edgar Bilarmino, e na página e no jornal Folha do Povo, lá de Monte Santo de Minas também, o Davi Franco, tem uma coluna que fala bastante sobre a história de Guaranésia. Então hoje esses são os convidados para a gente relembrar fatos importantes de Guaranésia. Meu amigo Edgar Bilarmino, uma das figuras super conhecidas aqui em Guaranésia, uma pessoa que eu admiro bastante, um cara extremamente inteligente, que tem uma página que eu não me canso de ver e rever e de olhar para e visitar, né, com passagens incríveis de Guaranésia. Tudo bem, Edgar? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, Davi. Boa tarde, os ouvintes da Pasta da Ilha. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para falar sobre umas coisas que eu mais gosto, que é cultivar o passado, principalmente o passado relacionado à Guaranésia. E estou sempre à disposição. É uma delícia quando eu sou convidado para vir aqui para falar sobre isso. É o que eu gosto e o que a gente vai poder estar aqui. Por que esse gosto, hein, Edgar? É o seguinte, o Antônio Cláudio, eu fui criado num clima de muita literatura. Meus pais, os meus antepassados, todos foram muito ligados à área literária e o saudosismo, né? Eu tenho um pai que nos ensinou a ser saudosista, eu, a minha família, meu irmão, meu próprio filho hoje também cultiva isso. E a gente criou nesse sistema. E eu me interessei, logo quando eu parei de trabalhar, quando eu me aposentei, as redes sociais bombando, né? A informática nos deu essa oportunidade e eu procurei agir, procurei me impor sobre isso de uma forma em que não ferisse ninguém, usar uma rede social de uma forma em que eu pudesse ter contato, chegar a um maior número possível de pessoas, mas de uma forma coerente, sem apelação, sem que você vê hoje, as redes sociais se dedicam muito a isso, né? Se prezam muito a isso. Né? Eu procurei a criar uma coisa que levasse a essa. Muita gente critica quem é saudosista, né? O cara só vive do passado, Deus me livre. Você já se deparou com isso? Muitas pessoas, né? Mas a crítica é saudável, né? Isso aí, isso é realmente, isso que é andar para trás é caranguejo, né? Isso eu já ouvi, já tem muitas críticas. Museu, vivo de passado, mas é um estilo, né? É uma forma que eu encontrei, eu me procurei, me dei bem com isso, gosto. E isso me dignifica, me deixa satisfeito, me realiza. Mas não é um trabalho nada fácil. Não. Levantar não. Essas fotos que você realmente posta ali no Facebook, eu acredito que deve dar um trabalho danado. Como é que você consegue essas fotos? Bom, olha, eu tenho um arquivo hoje, aproximadamente de 3.500 a 3.600 fotos. E o que que acontece? Elas vão chegando pra mim. Depois de um determinado tempo, primeiro você começa garimpando, indo atrás, solicitando os amigos das pessoas mais antigas, garimpando mesmo, trabalhando. Depois, quando você ganha uma certa notoriedade, entre aspas, sobre isso, você começa a receber. As pessoas querem. Muitos me ligam, muitos me procuram e enviam, né? Fotos da família deles. Tem gente que quer se mostrar, né? Sim. No mesmo do passado, né? E a gente vai. Eu tenho alguns programas de correção de foto, né? Uma foto em preto e branco é difícil de ser recuperada, muitas não têm recuperação, a qualidade cai muito, né? Diferente de uma foto colorida. E eu vou trabalhando E faço, tem, né? Esse cuidado, Edgar, de trabalhar foto por foto, sim, pra dar uma melhorada. É necessário, é necessário, porque senão a qualidade fica comprometida. É difícil, sim. Eu tenho muitas fotos que eu gostaria já de ter divulgado e não a fiz em função da qualidade. Eu não alcanço uma qualidade. É complicado. É, isso, e as pessoas compromete. Exigem essa qualidade, né? É, porque uma vez que você coloque essa foto, as pessoas vão questionar, né? Muitos ali no comentário aberto, né? O quem é isso, quem é aquilo, quem é esse? Ó, os nomes, por favor. Eu tenho um colega de Face que toda vez que eu coloco uma foto assim, porque muitas vezes eu não sei quem é também. E eu coloco, eu abro, né, para o debate, para a discussão. E esse amigo meu, ele não conforma. Ele diz, ó, os nomes, por favor, os nomes. E muitas vezes eu não sei os nomes, né? E eu procuro trabalhar num espaço temporal, vamos dizer assim, que pega, não que necessariamente assim, mas eu procuro trabalhar num espaço que pega os anos 50, metade dos anos 50, o início dos anos 50, até o final dos anos 80, meados de 90. Porque daí pra frente já não é passado mais. Aí já não é tanto assim uma memória aqui, né? Mas eu tenho... Ainda não é passado. É, eu tenho muita coisa ainda a ser divulgada, tem que ir devagar. Você disse que tem muita coisa lá na sua casa que você tem vontade de postar, mas pela qualidade você ainda não postou. Dá pra falar de alguma foto que você tá lá louco pra postar, mas ainda não tá na qualidade ideal? Tem sim. Essas fotos, por exemplo, que eu tô tentando corrigir, tô tentando melhorar, elas diz respeito à própria visão panorâmica da cidade, tá? São visões que vão pegar assim, determinadas partes da cidade, algumas ruas ainda sem calçamento naquela época, né? Principalmente na zona alta da cidade aqui, na parte alta da cidade. E a gente tem carência disso, né? É, exatamente, a gente não tem isso, né? Exatamente, mas a qualidade ainda não está em condição de ser divulgada, porque vai ficar prejudicado e eu sei que isso... inclusive, não é bom. Já estou ansioso para ver essas fotos. Davi Franco é outro grande amigo também, repórter do jornal Folha do Povo. Davi tem uma coluna, Relembrar Faz Bem, lá no jornal, né, Davi? Coluna também que é bacana demais, né? Sempre estou dando aquela espiadinha lá. É isso aí. Antes de tudo, muito boa tarde, Antônio Cláudio, Edgar, ouvintes do programa Expresso. É sempre um prazer estar aqui e bater esse papo salutar com vocês. Relembrar Faz Bem mesmo, Davi? Isso, a coluna se chama Relembrar Faz Bem. E faz bem mesmo relembrar? Muito bem. Por que, Davi, faz bem relembrar? Quando a lembrança é boa, não custa relembrá-la. E não que nós sejamos saudosistas, como o Zé Edgar disse há pouco. Nós gostamos do saudosismo, sim. Mas do saudosismo positivo. Aquele saudosismo que leva realmente coisa boa. E o ser humano é assim. Diante do quadro que nós estamos vivenciando hoje, Antônio Cláudio. Muita tragédia, muita tristeza, não custa a gente relembrar as coisas que é boa e mostrar, no caso, nossa região, nosso jornal mostra para a região toda, as coisas que tiveram aqui em Guaranésia, coisa muito bacana que a juventude hoje não sabe que existiu. Será que é por isso então que as pessoas voltam ao passado? Porque hoje, a atual, né, a atualidade hoje está tão ruim, está tão feia? Um dos motivos, acredito que seja esse, e próprio do ser humano. O ser humano, por si só, ele gosta de relembrar as coisas. Quem não se lembra da primeira professora, a primeira namorada, a primeira festa que participou? E nós somos produto disso tudo. Conforme o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo naturalmente, e nós começamos a buscar na caixinha de memória nossa as coisas boas para ter argumento, para contar, para bater aquele bom papo com os amigos. Suas fontes, Davi, da publicação lá da coluna Relembrar Faz Bem. Onde você busca? Inicialmente eu digo que eu tenho duas aqui em minha frente. O Edgar à esquerda e você em minha frente. E também o Paco, o contador Niquinho, é uma pessoa que me orienta, me auxilia muito. As pessoas mais vividas na Guaranésia, o Toninho Pincel de Ouro, aqui já mando um abraço para ele. E dizer que se não fosse o Toninho Pincel de Ouro e o seu pai, muita coisa boa que eu estou publicando e que Guaranésia está tendo o prazer de conhecer, não existiria. Foram essas duas pessoas que guardaram o Monitor Mineiro, que é aquele grande acervo, né? Que foi dito sábado passado. Semana passada a gente falou bastante dele. Que circulou de Guaranésia, em Guaranésia, de 1900 a 1952, Antônio Cláudio. Então, depois dessa do monitor mineiro, a principal fonte que a gente vai ter é o Edgar, né? Porque ele já pega dessa época, né, Edgar? De 53 pra cá, né? É, aí já começa aí a década de 60, né? Foi, eu sou de 1957, então eu me dou por, assim, entender já um pouco de passado, a partir do início da década de 60, né? Que eu convivi e tudo, e a gente vem lembrando essas coisas, garimpando esses momentos, né? Guaranésia é muito rica nisso. Edgar, no espaço memória, qual foi a foto que mais repercutiu, que mais teve visualizações? Tem alguma que você destaca, assim, que você se lembra agora? De... Não especificamente. Eu posso dizer que as fotos que mais são curtidas no meu Facebook são aquelas fotos que... estão inseridas dentro de um período dos anos 70 até os anos 80. O público mais fiel, né? O amigo anexado mais fiel são pessoas que viveram essa época. Né? Na década de 60, onde eu tenho um material farto lá, ainda a ser divulgado, Eu já encontro, assim, menos pessoas que viveram. Muitos questionam, muitos perguntam, né, assim, indagam. Eu recebo muito questionamento. Ó, quem que é isso? Como é que foi isso? Tem pessoas que gostam, mas querem mais informações sobre aquilo. E um problema também, Antônio Cláudio, que é bom deixar claro aqui, é o seguinte. A gente tem muitas fotos que eu não posso publicar sem autorização. Tem pessoas que não gostam. Eu já tive problema. Eu já tive problema sobre isso. Pessoas do qual eu quis homenagear. E isso logo no começo do meu trabalho, quando eu quis homenagear e elas não entenderam. Não entenderam a real, né, intenção. E não fizeram que eu deletasse. E tudo isso... depois essa própria pessoa, esse caso específico que eu tive, essa própria pessoa me procurou dizendo, olha, eu não tinha entendido a sua intenção e tô te até parabenizando agora, mas o público mais fiel e mais, assim, numeroso é esse que viveu a década de 70 e até final de 80, começo de 90. A última postagem do Edgar, né, no espaço memória de fotos, da banda Alan e seus Big Boys. Exato, essa é uma banda que foi fundada no início dos anos 60, não sei especificar se 1961 ou 62, no qual um senhor, né, hoje eu não tenho informações sobre ele, andei pesquisando antes de publicar a foto ontem. Ele era de Passos, Alan de Passos, e com vários músicos aqui de Guaranésia, né, na época, formou essa banda e eles tocavam em toda a região e tocavam as músicas de sucesso da época, um pouco de Jovem Guarda e um pouco de... A banda, né, era Bossa Nova da Era. A banda era formada pela Dirce Matos, o Serginho Trindade, Tavinho Pasqualini, Vitor Estevão, né, o Candinho, o Nego do Luquinha, Tim Guerra, Décio Penca, Roberto Motorneiro e o fundador, como você disse, o Alan, lá de Passos. Exatamente. Grande parte aqui de Guaranésia mesmo, né? Quase a totalidade. Tínhamos grandes músicos, né, aqui em Guaranésia. Sim, Guaranésia, né, sempre foi teve-se um acervo de músicos muito grande, né? Aqui sempre existia, né? Você vê a própria Filarmônica, né? Do Pedro Fontoura, né? Então, o apoio, eu acho que tudo isso vem um pouco, né? Muitos músicos, as famílias, né? Que... Me parece algo cultural de nossa terra. É. Né? Porque até hoje a gente vê músicos da atualidade, né? Vira e mexe a gente vê dupla de Guaxupé, de Mococa, contratando o pessoal de Guaranésia para tocar em suas bandas, para formar as suas bandas. Então é algo que vem lá do passado, mas é presente na nossa, no nosso sangue, né? Na nossa raiz. Em relação a isso, você pode ver essa banda esses big boys aí, o Alan e os big boys, eu não tinha conhecimento, não. Uhum. É, mas depois vieram os rebeldes, né? Que eu já publiquei fotos anteriormente aí, gente daqui também, inclusive alguns desses daí, desses participantes aí, estiveram também na banda Os Rebeldes. E agora eu estou preparando para daqui uns dias um conjunto também que ele ficou pouco tempo, era uma banda que ficou pouco tempo em Guaranésia, mas também chegou a sair, ficar conhecida regionalmente, e o nome era Os Demais. Os Demais. Os Demais, é. Vocês terão oportunidade recentemente agora, em breve, eu tô trabalhando na foto, para que eu divulgue esse pessoal também que andou fazendo sucesso. Aqui lá no Espaço Memória no Facebook. Toninho Pincel de Ouro, tá mandando aqui um abraço para vocês, tá parabenizando vocês pela entrevista. Davi, e a última postagem sua fala aqui da família Salles, né? Lá no Relembrar Faz Bem. A história da família Salles e Guaranésia. Por favor, conte um pouquinho dessa família Salles, porque ela é tão importante e merece esse espaço lá no jornal. A família Salles é uma família hoje conhecida nacionalmente por ser bancários, né? E por ter cineastas, grandes cineastas, Moreira Salles. E eles passaram por Guaranésia. E pouca gente sabe disso, na década de 20, início da década de 20, eles também tiveram uma casa bancária. Casa Bancária Moreira Salles. E nessa casa bancária, o senhor Mário Nardi trabalhou nela. O Mário Nardi, que é avô do Chicão. Do Chicão e do Carlos Alberto Nardi. Então é uma família Moreira Salles muito importante, que a nível nacional hoje aí, badalada, que passou por Guaranésia. Quase ninguém sabe desse período que eles estiveram aqui. Período curto, mas estiveram. E engatando, falando do senhor Mário Nardi, Antônio Cláudio, ele foi casado, acredite que se quiser, com a primeira promotora do Brasil, a primeira promotora guaranesiana, né? Que eu digo, a primeira promotora guaranesiana do Brasil, ela é de Guaranésia. Sim. É nascida em Guaranésia, eu quis dizer. Ela se chamava Doutora Iracema Tavares Dias Nardi. Ou seja, nós temos aí que nos orgulhar muito. A primeira promotora mulher do Brasil nasceu aqui em Guaranésia. E foi muito homenageada, né, no estado de Minas Gerais, né? Isso, então, depois do falecimento dele, que ele faleceu em 52, ela foi embora de Guaranésia e virou também uma das primeiras juízes de Minas Gerais. Guaranésia tem uma cidade com muita história, né, Edgar? E você recupera bastante disso no Espaço Memória, com fotos de... por exemplo, uma das últimas que o Edgar postou fala sobre o aniversário dos 115 anos de Guaranésia e lembra um dos desfiles, né? Do ano de 75, né, Edgar? Exato. Deve ter muita coisa de desfile, né? Eu tenho muitas, sim. Acontece que eu digo, muitas precisam ser restauradas, preparadas, e envolve aquilo que eu digo para você, envolve... Consegui uma autorização, das pessoas para que eu possa divulgar. Mas os anos 70, final dos anos 60 e os anos 70, eles foram anos em que o fluxo de fanfarras e de desfiles eram muito maior do que são hoje em Guaranésia. Eu lembro porque qualquer data de aniversário de emancipação política do município e também aniversário do colégio, do ginásio, na época, Altran Dourado, nós tínhamos um diretor que fazia questão de que se desfilasse o padre Ciro Zerbini, né? O diretor. Ele fazia questão que acontecessem os desfiles. Então, tinha a oportunidade de aparecer duas mais. Vezes por exatamente. Ano a gente tinha desfile. Então, era uma delícia aquilo. E eu tenho conseguido algumas fotos que relembram esse período. Desfiles. Aquela década, a década de 70, principalmente, os desfiles eram tão grandiosos como os que são feitos agora, né? Sim. Até Antônio Cláudio, uma característica cívica muito maior. Tá? Muito maior, Eles eram... Era de uma grandiosidade, né? Um pessoal muito dedicado. As fanfarras eram muito bem ensaiadas, né? Exigia-se isso. Hoje é um pouco diferente. Isso, né? O povo comparecia, esperava, era divulgado. Era uma coisa extremamente significante. O Nelson Ribeiro de Lima também está parabenizando vocês. Deve acompanhar o trabalho de vocês dois, né? Um abraço pro Nelson. O Davi, conte mais aí sobre isso. Você trouxe alguns exemplares aqui do monitor, trouxe ali uma chamada, né? Uma propaganda do teatro também, né? Isso, teatro da Seve, não é isso? Sim, teatro da Seve, Cine Rex. Então aqui em 1950, a peça teatral apresentada chamava-se Mania de Grandeza. E era muito frequentado o Teatro Cine Rex. Ele bombava todos os finais de semana. O point era o Teatro Cine Rex. Teatro Cine Rex é o centro cultural? É, Edgar, não. O Cine Rex, ele funcionou onde hoje é ali na rua do Laios, né? Barão do Rio Branco, não é não? Acho que é Barão do Rio Branco, se não me engano, Barão do Rio Branco, ali tinha um... Não querendo te interromper, Edgar, ali foi o cinema Brasil e depois virou Cine Rex. Cine Rex, Mas ali também teatro era ali. Agora, eu tenho conhecimento que também outros locais em Guaranésia serviram como ambientes para teatro. E, inclusive ali onde é hoje o Barracão do Lions, né? Depois, futuramente ali também foi outros... comércio, né? Mas o que eu me lembro na década de... comecinho da década de 60 era ali onde hoje é a Barão do Rio Branco, onde é o mercado hoje. Onde é o Unibom Supermercado. Isso, hoje. Exatamente. O Toninho Pincel de Ouro, na semana passada, ele disse que aqui em Guaranésia, 7 cinemas parece que já existiram em Guaranésia. Né? Poxa. 7 cinemas, cada um em sua época, mas foram 7, quer dizer, bastante, né? O Cine São José eu tenho conhecimento e guardei isso, nunca esqueci, porque ele foi, se não me engano, construído ou inaugurado no ano em que eu nasci, em 1957. Foram construídos por construtores italianos que vieram pra cá e isso aí eu guardei, nunca me esqueci dessa data. E nessa peça, olha pra você ver. De 1950, nós temos duas pessoas conhecidíssimas nossas aqui. A Ercília Minquilo fazia o papel de Alzira, o Gilberto Ribeiro Alves, que é sobrinho do Dr. Alberto Zé Alves, né? Muitas pessoas se esquecem disso, fez o papel de Janjão. E era muito bombada essas peças teatrais. Espero que agora, Antônio Cláudio, com essa vinda do Centro Cultural, reinicie essa fase teatral grandiosa que nós tivemos, né? Sim, claro, evidente. A gente, essa é a esperança. Não adianta nada ter um prédio lá se a gente não tiver ações culturais nele. Tem uma foto aqui no Espaço Memória do Edgar, que é do Guaranésia Futebol Clube, né? Que da arquibancada. Aqui eu acho que o pessoal tá montando a arquibancada ainda, né, Edgar? Exato. A isso cobertura aí, ali, isso. Né? Nós construímos, o Guaranésia Futebol Clube construiu-se a arquibancada e depois de um determinado tempo é que veio a cobertura. Se não me falha a memória, parece que é datada de 1975 e era uma dificuldade muito grande você conseguir material e mão de obra para isso. O Guaranésia nunca teve, né, condição financeira, dependia da ajuda de administrações e do povo em geral. E aí, essa foto relembra bem que tá reunido diretores, né? Diretores, atletas da época e amigos. Todo mundo botou a mão na massa aí para deixar aquela primeira cobertura que hoje já é modificada, né? Hoje já foi trocada há não muito tempo. E ela diz bastante sobre isso, né? Recorda bastante gente aí que fez parte, que já não estão entre nós mais, mas muitos ainda estão, que compõem até hoje já. E no Espaço Memória você sempre lembra equipes do Guaranésia Futebol Clube, né? Pela sua ligação com o Guaranésia Futebol Clube, é claro. Qual foi o melhor time do Guaranésia que você já viu jogar, Edgar? Olha, são fases, né, Antônio Cláudio? São fases diferentes. Nós temos... O pessoal da década, do comecinho da década de 70... Você começou a acompanhar mesmo, assim, a partir do comecinho dos anos 70, final dos anos 70? Meados de 60 eu já frequentava, porque eu tinha um tio que era atleta, né? Por sinal, um dos mais renomados atletas que já passaram pelo Guaranésia Futebol Clube. O nome é Pedrinho Caramujo. Sim. Então, nós acompanhava, eu, meu irmão acompanhava ele e tudo, e a gente tinha acesso, né? Meu pai é muito amigo do senhor Oliveiros, né? Que tem uma ligação eterna com o Guaranésia. E a gente passou a acompanhar. Mas respondendo a sua pergunta, uma das equipes mais completas do Guaranésia, eu não vou saber relembrar todos eles aqui, mas foi no início dos anos 70, né? Onde jogava o Cabrito, o Décio Matos, o Pedrinho Penosa, o Marquinhos Rula, o... tinha Pelezinho, nós chamamos Pelezinho Pafúncio, o Zé Procópio, o próprio Narciso Lopes, que era a reserva dele, né? O Nem, Pedrinho Caramujo, enfim, são... Esse era o grande time. Foi um deles, foi um deles, né? É. Foi um deles. Roberto Motorneiro. Começo dos anos 70. Mas alternava muito. Havia muita dificuldade para se marcar jogos, né? Ah, sim. Não tinha tantos times assim como a gente imagina. Tinha os times de fazenda que o nível era muito mais... Não eram representativos na época. Não recebiam apoio. Mas, por exemplo, o Guaranésia, quando jogava, ele jogava com um determinado time famoso da cidade vizinha, São José do Rio Pardo. Sim. É um celeiro de equipes fantásticas. Então, o Guaranésia, quando ia jogar, jogava com a Rio Pardense, jogava com o Rádio de Mococa, jogava com o América de Monte Santo, com o Itaú, que era um time famoso. Jogou várias vezes com aquela cidade ali perto aqui, Tambaú. Inclusive, Tambaú foi um... O Guaranésia nunca... Que eu me lembro, nunca ganhou de Tambaú. Era um time forte. Não, eles vinham aqui, eles ganhavam, nós íamos lá, eles ganhavam também. Guaxupé, né, a esportiva. O Bertinho Lauria, quando ele teve aqui, acho que há 2, 3 programas atrás, ele contava, era jogo de ida e volta, né? Isso, exatamente. Jogava lá, depois a equipe vinha pra voltar, né, dar o truco aí, era... Mas tinha um detalhe, tinha um detalhe importante também, que durante esse período, esse período em Guaranésia, na década de 70, principalmente, que eu me lembro assim com mais firmeza, o Guaranésia muitas vezes ia buscar atleta fora. Muitas vezes, nós buscamos atletas em Guaxupé para reforçar o time em função da qualidade do adversário. Então, nós fomos muitas vezes. E também vice-versa. Guaxupé muitas vezes vinha buscar atletas aqui para... Né, eles entravam no torneio ou não queriam perder aquela partida e tal. Aí eles iam buscar alguém da mesma forma que nós fazemos isso. E nesse meio, Antônio Cláudio Edgar, o time do Guaranésia era tão bom, que década de 60, início de 70, dividiu. Dividiu uma galera que era boa de bola também, mas não tinha espaço diante de tamanha estrelas que tinha dentro do Guaranésia Futebol Clube. Foi aonde que eles decidiram montar o Cruzeiro, né? Cruzeirinho. De uma dissidência do Guaranésia. Exatamente. E foi um dos maiores. Bom, até hoje um dos maiores rivais do Guaranésia, né? É, sem dúvida, aqui na cidade são as duas equipes, né? São os rivais, exatamente. E eu tenho até um históricozinho breve que eu levantei do Cruzeiro, que o Cruzeiro começou numa greba de terra onde é hoje o Bom Jesus. Essa greba de terra, ela foi adquirida pelo município. O prefeito da época era o Dr. João Bento Ribeiro do Vale. Aí ele adquiriu essa greba de terra para o município, que tem registro em cartório que confirma isto, e ali começou o Campo das Almas. Ficou durante um bom tempo, né? O Campo das Almas. E foi. E a coisa foi crescendo, a ideia foi ganhando peso, foi ganhando força. E as dissidências do Guaranésia foram se reunindo no Campo das Almas. Até que em 1970, início de 70, mais ou menos, começou a montar o Cruzeiro Futebol Clube, Esporte Clube. E foi indo. E montou o Cruzeiro. 84 é a primeira ata que se tem registro, né? Isso. Conta-se, as pessoas mais velhas que estão lá, que tinha ata, mas de registro. A ata hoje que oficial, sobrou. Oficial, né? Fundação 84. Mesmo, né? Oficialmente só tem a ata de 84 para cá, que eu vou dizer que quem é a diretoria, a primeira diretoria oficial do Cruzeiro, que tá aqui, ó, é Ângelo Lopes é cria do Guaranésia. Exatamente. E foi pro Cruzeiro para ajudar a montar o Cruzeiro. Altamiro Torres. Miro. Antônio Batista da Silva Neto. Sebastião Frank. Antônio Nardi Perocco. Delmiro Alexandre José. Dionísio Alves da Silva, Jorge Pereira Dias, né? Ranulfo de Freitas, José Lopes Miguel Galante, que é o pai da Regina, né? Galante, Miguel Jorge, João Sabino, Davi Bento, que era Guaranésia desde criancinha. Foi lá ajudar. O importante é que não existia uma rivalidade política, e sim esportiva. Claro. É, existia uma necessidade desse pessoal jogar. E a briga, Edgar, era pra ver quem era melhor. E não, exato, pra ver quem era pior. Não tinha. Se você pegar no início da década de 70 no Guaranésia, os treinadores marcavam treino. Olha pra você ver. Marcavam treino. Isso é coisa hoje de grandes equipes de futebol brasileiro, né? Marcavam treino e aparecia muita gente. O pessoal parava de trabalhar mais cedo. 16 horas. Todo mundo já tava. Ou já tinha vindo da zona rural, ou já estava, né? Só tinha, na época que só tinha sapateiro e alfaiate. Então não tinha, né? Pedreiro. O pessoal ia, pegava a chuteira e ia pro campo e lá enchia. Então, os treinadores tinham dificuldade em função da própria tempo, né? Logo tá escurecendo e tal. E o pessoal não tinha, queria jogar. Não jogava todo mundo. Então, sobrava, você pegava lá 30, 35 atletas. Edgar, eu fiz essa pergunta no dia que a gente falou com os esportistas aqui. Teve aqui o João Sebastião Vitalino e o Bertinho Lauria. E vou repetir lá pra você. Eu li no site do Ivan Davi, né, Guaranésia Memórias, que houve uma época em que o Guaranésia não aceitava jogar com o Cruzeiro. Né? Teve isso mesmo? Teve. Eu recordo pouco disso, mas teve. O que que acontece? Era a rivalidade esportiva que tinha. Sim, claro. Isso vinha, né? Existia uma rusga, vamos dizer assim, uma animosidade advinda do próprio desligamento, porque o Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro Esporte Clube, ela surgiu de uma dissidência. Aqueles atletas que não tinham, não encontraram espaço lá no Guaranés em função da própria qualidade, né? Eles procuraram uma outra, né? E essa animosidade, ela cresceu. Então, ninguém queria. Nós vamos. O jogador saiu aqui do Guaranés, ele não teve espaço aqui, ele foi pro Cruzeiro. Agora ele quer jogar aqui. Já pensou se ele ganhar da gente aqui? Eles vão desmerecer, vamos. Mas isso foi por um curto espaço de tempo, até que... Mas que deixou a cidade muito isso, animada. Até que surgiu o primeiro enfrentamento, né? Sim. Entre as duas equipes rivais da cidade mesmo, que foram uma melhor de três, né? Três partidas, e eu lembro, isso eu acompanhei, eu assisti e tal. E a cidade inteira ficou... Ah, poxa vida, nossa. Isso aí virou caso de polícia, vamos dizer. Histórico. Ó, a gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo com Edgar Bellarmino e Davi Franco, falando um pouquinho sobre a história de Guaranésia. Guaranésia que ontem completou 115 anos. Grama Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Sábado, só da Expresso. De volta aqui na Pássaro da Ilha FM, aqui no programa Expresso, contando um pouco aí dos 115 anos de Guaranésia. Davi Franco tava falando pra gente aqui, eu acabei interrompendo ele, da ata, né, de criação do Cruzeiro. Faltou alguns nomes, né, Davi? Sim, e Antônio Cláudio, aproveitando a oportunidade, mandar um alô pro Arbinho e pra Patrícia lá da EP Vídeo, que estão na sintonia. E dando sequência, faltou dois grandes nomes da primeira ata do Cruzeiro, Jamil Isaac, né, e o senhor Zé Curtis. Então eles também estão na primeira ata do Cruzeiro. E já emendando, o Cruzeiro, poucos sabem disso, mas foi um campo municipal. Ele era um campo do Cruzeiro. Campo municipal. E ele foi doado pelo então prefeito Narciso Lopes em 15/10/1990, no qual a matrícula de cartório consta a número 5.553. Então o Cruzeiro, de 1990 para cá, é uma associação, mas até então era um campo onde o município tinha plenos poderes em relação a ele. O Toninho Pincel de Ouro mandou uma pergunta aqui. O Edgar, por favor, nos salve nessa daqui, por favor. Se vocês se lembram de um jogo entre os alfaiates e os sapateiros aqui de Guaranésia, teve esse jogo? Você lembra alguma coisa disso? Já leu algo, Edgar? Sim, teve vários. Não só esse exclusivo que o Toninho está mencionando, não, mas teve vários. É muito comum em Guaranésia reunir equipes de profissionais, né? E fazer partidas amistosas. nunca foram assim campeonatos a ponto de surgir como se diz, surgir embates, uma grande rivalidade. Rivalidade. Mas, né? E então, formava, era comum, por exemplo, alfaiates, tinha um número grande de alfaiates na cidade, né? Açougueiros, tinha os pedreiros, tinha várias pessoas, boiadeiros, era muito comum de vez em quando você reunir boiadeiros e formar uma equipe que vinha. Isso era muito comum. Na década de 70 existiram várias partidas. Vários times. Vários. Então. E essas partidas aconteciam todas lá no Guaranésia. Ô Davi, vamos voltar aqui ao Relembrar Faz Bem, onde você sempre publica aí muitas fotos também. E tem uma aqui da Filarmônica, até que o Edgar já comentou aqui, Filarmônica Guaranésia Pedro Fontoura. Importante para a região inteira, né, essa Filarmônica, né, Davi? Ah, sim. Pedro Fontoura foi um grande maestro que teve em Guaranésia, início dos anos 20, né? Naquela época não existia a energia elétrica, os blocos de carnavais eram diferentes, trio elétrico sequer ninguém imaginava que ele ia existir. Então, como que era tocado o carnaval? O carnaval, ele era às tardes, né? Na luz do dia, aproveitando a luz do dia, porque a energia elétrica era inexistente. E o seu Pedro Fontoura, com a sua filarmônica, ia na frente e os blocos de carnaval acompanhando, dançando, fazendo aquela festa. E o seu Pedro Fontoura teve a filarmônica dele até início dos anos 50. Início dos anos 50, ele faleceu. Ela teve um curto período também paralisada. Depois regressou e hoje é a nossa Filarmônica, é a nossa Corporação Santa Bárbara, que o Décio Flores competentemente toma conta. Então a nossa Filarmônica, a nossa Corporação Santa Bárbara, ela tem praticamente 100 anos de existência. 100 anos já. 100 anos de história tem a Filarmônica do Pedro Fontoura, hoje Corporação Santa Bárbara. Outro assunto que eu gostaria de levantar, e eu sei que vocês dois são apaixonados também, é a nossa querida Mogiana, né? História importantíssima também, né, Edgar? O que você lembra aí das nossas Maria Fumaças que passavam por aqui, hein, Edgar? Eu vivi pouco tempo da Maria Fumaça, me recordo ainda, eu morava aqui... Maria Fumaça é mais 50, anos 50. Os anos 50, eu morava aqui na rua Cardeal Carmelo e da minha casa vislumbrava a estação, vislumbrava todinha a estrada de ferro chegando ali do corte de pedra até... logo ali pra frente do pastifício Cleusa que existia, né? Mas eu peguei mais já as locomotivas a diesel, né? No qual eu sou um verdadeiro apaixonado, eu procuro. Mas não foi um tempo muito longo, né? Que as locomotivas passaram. Não, foram. A década de 60 e meados de 70, eu convivi ali, viajei muito, né? Viajei diversas vezes naquelas composições, foram, que eu me lembro, uns 15 anos tranquilo ali, muito tranquilo. Mas eram viagens diárias que tinham? Sim, não? Nós tínhamos aqui uma viagem, o trem de passageiro, né? Que vinha de Campinas, né? Vinha de Campinas, fazia baldeação aqui em Casa Branca, o ramal seguia para Ribeirão Preto, e ele vinha para o ramal de Guaxupé, passando por São José e Itaiquara, aqui, essas pequenas estações aqui, como Moraes Salles, Júlio Tavares, Guaxupé tinha um entroncamento também, mas aí já é uma coisa mais antiga, que seguia para Muzambinho, Jureia lá, e já não é da minha época, já é mais antigo, década de 50 para trás. E seguia aqui para Guaranésia, Monte Santo, as pequenas cidades, e até Passos, né? Isso aí foi uma época áurea, né? Desenvolveu o comércio. O Guaxupé, inclusive, eu sou da opinião de que o Guaxupé hoje alcançou esse desenvolvimento em função do comércio que adveio por ser um ponto, de entroncamento da... O comércio era... os trens era tão grande, Antônio Cláudio, se você imaginar, a região toda se comercializava através de Maria Fumaça. O trânsito, a maior frota, transporte. Isso, né? E a importância disso tudo, aproveitando o gancho, é que em Itamuji, lá na estação de Itamuji, tinha uma casa bancária do Dr. Alberto José Alves, que era na estação Arari. Itamuji chamava-se Arari, depois... inclusive foi o Edgar que passou esses dados. Arari, a casa bancária do Dr. Alberto José Alves, foi ali na estação ferroviária de Arari. Tamanho era o comércio. Eu já ouvi comentários, Edgar, talvez você possa me responder, que o entroncamento que existiu lá em Goiás era para ser aqui em Guaranésia. Você tem alguma notícia disso? Isso é verdadeiro? Um boato? Não, nunca ouvi isso. Apenas acompanhei, inclusive há pouco tempo agora, no próprio Facebook, vi um trabalho que alguém fez, não me recordo quem, dizendo que ele colocou virtualmente toda a linha de Guaxupé, passando aqui por Muzambinho, até chegar lá na Jureia, para frente de Monte Belo, né? Um trabalho fantástico que eu vi, não me recordo. Depois talvez eu vá procurar e até parabenizei a pessoa que fez, que publicou isso. Achei magnífico. Mas uma notícia que eu tive agora há pouco tempo também, a questão de poucos meses, é que... Memória, né? Isso é importantíssimo. Poços de Caldas vai reativar um passeio férreo, turismo, de Poços até Águas da Prata, novamente. Muito bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer em outras épocas isso daí, depois acho que desativaram e agora o turismo de Poços está investindo novamente, só estão dependendo aí de algumas autorizações do ramo lá que envolve transporte pesado, né, de minério, mas vai ser possível nos finais de semana alguns horários para fazer aquele trajeto. Qual foi o seu último passeio aqui em Guaranésia? A linha férrea de aqui Guaranésia, em Guaranésia, Guaranésia, você lembra? É as suas últimas lembranças que você tem aqui? Tenho sim, foi de Guaranésia a Passos, né? Guaranésia, Itaú de Minas, precisamente. Eu fui. E tive o prazer agora, por questão de uns 2 ou 3 anos atrás, de fazer uma viagem de 13 horas, que me emocionou, por sinal, que é um passeio que você faz pela ferrovia que liga Belo Horizonte a Vitória, no Espírito Santo, que é da Vale do Rio Doce lá. Quem tiver oportunidade, eu indico, é fantástico. De Belo Horizonte a Espírito Santo, a né? Espírito Santo. Beleza. Você se lembra de alguma coisa, Davi? Lembro. Finalzinho na sua, também. Na sua época. Lembro, porque eu morei na rua Dr. Alberto Zé Alves, né? Lá de cima da rua, hoje onde fica entre a rua e o ginásio novo, passava a linha férrea, passou a linha férrea lá. Então eu lembro os últimos 3 anos, eu ainda menino, e que o trem, ele transportando já, passava sempre uma vez por semana. Ele já não tinha, ele já não era diário mais, já estava naquele período sendo semanal. E dá muita saudade, e dá tristeza por um outro aspecto, saber que o Brasil acabou com essa grande riqueza, que é a linha férrea. O Brasil corria nos trilhos da linha férrea. Tamanha importância da linha férrea no Brasil, que você vê muitos moradores aqui de Guaranésia se conheceram dentro de um trem de carga, ou transportando alimentos, ou a passeio, conheceram, namoraram e casaram. Tá, você vê famílias de Monte Santo, famílias de Passos, pessoas nascidas, né, em Monte Santo, Passos, Itamuji, que vinham em Guaranésia, e pessoas de Guaranésia que iam namorar nessas cidades. E nós conseguimos, infelizmente, acabar com tudo isso. Mas se serve de alento com o Edgar. Belarmino disse agora há pouco, nós estamos resgatando também essas linhas férreas. Edgar, algum fato, algum evento importante, marcante, nesse período aí que você se especializou em estudar um pouco mais a história de Guaranésia, de 50 para cá, Edgar, que você gostaria de relembrar aqui no programa? Algo importante? Especificamente não, é um vasto universo, né, muita Antônio coisa, Cláudio? Né? É muita coisa, então eu nem se surge assim algum fato marcante, né? Mas... Eu me lembro dos grandes carnavais que a gente já falou aqui sim, em outra oportunidade, né? São momentos, né? Momentos, né? De as procissões de Semana Santa, né? Eu cultivo muito isso na época da Semana Santa. Era uma coisa fantástica. Os grandes públicos se reuniam nessas sim, datas, né? Exatamente. É o que eu estava dizendo aqui em off para você. E Guaranésia, a cidade se compunha do centro hoje, né? Nós chamamos de centro hoje aqui, né? Da região aqui da fábrica de Santa Margarida, englobando aqui até a Várzea, né? E fora isso, você, o termo que eu usei, você apaga tudo. Era um centro. Então tudo aglomerava ali. Era muito bonito aquela época, as procissões, e tudo se reunia aqui no centro da cidade. Não tinha como se expandir, não existia cidade, né? Era muito... Como é que era o comércio, Edgar? Nessa época dos anos 70, dos anos 60, o pessoal já ia muito para outras cidades? Não. Ou não era tudo aqui em Guarnésia? Não existia o que nós chamamos de concorrência, né? Não existia concorrência. Então, um comércio... Você imagina, meados de 60, início da década de 70, onde você, para comprar mantimento, você tinha que ir na mercearia, né? É. Nos irmãos Moraes, nos irmãos Lopes e tal. Pra comprar leite, você tinha que ir na leiteria, no açougue atrás da carne, na padaria, enfim, eram todas específicas, cada coisa num determinado lugar. E não existia muita concorrência. E mesmo os que estavam nos mesmos ramos, não tinha concorrência, não, né? A dona Floridis Polimantes esteve aqui junto com o Celso Pelaquim, eles me disseram aqui que eles trocavam, né? O cliente, de repente, ia lá, não tinha mercadoria, vai na dona indicava, Floridis. Um indicava o outro, né? É. Hoje não, hoje a pessoa não tem tempo para isso. Hoje você sai para fazer as suas compras, né? Você tem o dia específico, a hora certa, você tem que ir lá encontrar tudo de uma vez e se não encontrar... Você vai ter que esperar outra oportunidade para poder fazer isso de novo, porque você não tem, né, um tempo específico para isso. É a vida, vai mudando, vai. Por isso que é bom cultivar memória. Outro no espaço memória, outra foto que me chamou bastante atenção, e eles inclusive passaram por aqui, Luiz Alberto, grande Luiz Alberto, Joaquim Carlos Damas e o Valmor, né? Valmor que tá na foto. A gente, inclusive, foi o primeiro programa que a gente fez essa série de 115 anos de Guarnésia, foi com os comunicadores, eles tiveram aqui boas histórias para contar. Exato. Que você também viveu bastante essa, isso, né? Essa foto, serve, ela, né? ela é muito sui generis, porque ela mostra uma época que estava bombando, vamos dizer assim, né, o termo hoje, bombando a Seve, né? Você vê lá o locutor Luiz Alberto, que foi praticamente o professor de muitos desses daí, o Joaquim, que tinha uma dedicação fantástica, começando, acompanhando e trabalhou muito lá também, e um sonoplasta, né? É. Que era o regra 3 lá, contra a regra, né? Contra a regra, vamos dizer assim, que era o Antônio Rato. É. Que talvez seja o mais velho deles lá, porque o Antônio Rato, ele já vem desde o início da Seve. O início da Seve foi ali, ela funcionou ali onde é o porão da escolinha Serelepe, né? Do lado da agência do Banco do Brasil. E no local onde foi construída a agência do Banco do Brasil, existia ali um eucalipto que amparava um alto-falante daqueles antigos, né? E que foi talvez... Aquela foto é de lá? É dessas? Não. Já essa é aí da... já é do Coreto, é. Tá. E o Antônio Rato, ele que dava assistência, ele gostava, né? Não, óbvio, você vê, não tinha conhecimento nenhum técnico, mas a vontade supria tudo isso. O Luiz Alberto, né? Fala maravilhas dele. Ah, eu não tive o prazer de conhecer, mas o Luiz Alberto fala muito bem dele. E conhecia muito da história de Guarnésia, sem inclusive, dúvida. O Luiz Alberto fala. Sem dúvida. Outra foto bastante pitoresca, digamos assim, que o Edgar postou no Espaço Memória, é de um personagem super conhecido aqui nos anos 80, grande Cororote. Né? Essa foto, Antônio Cláudio, eu gostaria de deixar, foi bom você tocar, foi uma das fotos que eu mais procurei o tempo todo. Porque eu convivi demais, inclusive eu tenho o hábito de escrever algumas crônicazinhas, escrever alguns versinhos aí por aí, e eu tinha feito uma crônica para ele, para um livro que eu tenho, pro futuro talvez eu editá-lo. E essa crônica, eu precisava de uma foto, eu procurei até que, como se diz, um dia cai na rede, né? É. Como eu procuro outros, né? Eu estou agora, a questão de algum tempo, inaugurando no próprio Espaço Memória os personagens emblemáticos de Guararese. Então tem outros lá que vão sair oportunamente. Então eu vou soltando alguns personagens que, de uma forma ou de outra, foram engraçados, foram interessantes, né, saudosos por aí. E vocês vão ter a oportunidade de deparar com muita gente que, assim, está esquecido aí, mas que... É, o Cororote era de uma forma, né? Ou de outra. Ele talvez foi um dos mais emblemáticos que eu consegui até hoje. O Taiquara, né? O Tino Taiquara também, fantástico. São vários. Tem algum lá que você vai lançar que você já pode passar aqui de antemão pra gente? Tem, mas eu gostaria de fazer surpresa. Mas tem sim, são vários, não é só um, não. São vários personagens emblemáticos, o Espaço Memória vai divulgar aí. Tem fotos incríveis lá, o pessoal, vale a pena, viu, gente? Procurar lá no Facebook, a página lá do Edgar. Edgar Belarmino, tem lá o Espaço Memória, o jeito moderno de reviver o passado, e aí você vai encontrar fotos realmente que históricas, né? Fotos marcantes aí dos 115 anos de Guaranésia. E também o jornal Folha do Povo, a coluna Relembrar faz bem. Toda edição tem, né, o Davi? Tem alguma coisa de Relembrar faz bem, né? Sim, toda edição nós publicamos algo no Relembrar faz bem. Às vezes é sobre as pessoas ou às vezes sobre as construções de Guaranésia. Onde eu conto com o apoio do cartório, né, de registro imóveis, que eles gentilmente cedem as matrículas, explicando quem comprou, quem passou para quem, que geração que foi dono de tal estabelecimento. E vez sim, vez não, nós publicamos ou a história de Guaranésia, ou os imóveis centenários em volta da praça, ou de pessoas. E eu não poderia deixar de fazer aqui uma menção a uma das, que são tantas, uma das pessoas mais importantes que eu tenho percebido nessas pesquisas, nessas andanças minha para registrar a coluna Relembrar Faz Bem. O Dr. Alberto Zé Alves, Tony Cláudio e Edgar. O Dr. Alberto Zé Alves, ele nasceu em Alfenas. Formou em advocacia em Muzambim, uma grande escola do século passado, e veio para Guaranésia. Aqui, ele casou-se com a Margarida Ribeiro do Vale. Sabe quem é a Margarida Ribeiro do Vale? Dona Sinhá. Dona Sinhá. Dona Sinhá, que era viúva, tinha três filhos, né? Um dos filhos é o Mário Ribeiro Lima. E desse matrimônio nasceu o Alberto Ribeiro Alves Filho, que foi o que ministrou o Mapping até 1982. O Dr. Alberto Zé Alves, ele foi muito importante, foi uma das três pessoas que fundou a fábrica de tecidos. Olhem para você ver, foi o Dr. Alberto Zé Alves, Constâncio Pereira Dias e José Nardi. E por coincidência ou não, as três principais ruas que terminam na fábrica de tecidos e no fundo do hospital, leva o nome dos três fundadores, que é a que passa do lado do Mercado Duarte, José Nardi. A que passa do lado do Celso Palaquim, do bar do Celso Palaquim, da mercearia do Celso Palaquim, leva o nome do Constâncio Pereira Dias, o primeiro, que pai do segundo Constâncio Pereira Dias. E do outro lado, que passa em frente ali, ao lado da DR, né? Ao lado da DR, ao lado do grupo do Inácio, é o Dr. Alberto Zé Alves da rua. Ou seja, rua Dr. Alberto Zé Alves, Constâncio Pereira Dias e José Nardi. É o nome dos três fundadores da fábrica de tecidos, isto em 1925. O Danilo Estrada está parabenizando vocês e lembrou muito bem aqui que ele também tem um blog, né? Que chama Cultura de Guaranésia, o pessoal também pode visitar lá, tem muita coisa bacana lá, o grande Danilo Estrada. Outra figura pitoresca que eu acabei esquecendo aqui de falar é o grande Pedro Messias de Oliveira, né, Edgar? Está aí firme e forte, acho que completando quase 80 anos já, Pedro, né? É uma pessoa, grande Pedrinho, amigo da gente aqui. Tem uma história bacana também, tem foto dele lá no Espaço Memória. A gente vai infelizmente encerrando, mas antes de encerrar tem mais uma foto aqui que eu gostaria de comentar com o Edgar, que é a foto do grande Carreté. Ah, sem dúvida. Saudoso Carreté. O saudoso Carreté é um amigo. Desde de pequeno, eu que meus avós moravam na antiga Rua Aurora, hoje Leonardo Vômero, né? Nós já conhecíamos, porque eles moravam ali naqueles lados ali, mais ali pro lado da hoje onde é o Rojão Autopeças, ali quase ali, nós chamávamos de escorrega. E eu lembro de muitas vezes encontrar junto com a filha, né, a Marlene, né, que eu tive o prazer de anexar agora, ela fez contato, justamente por causa da divulgação dessa foto. Nós passamos a ficar amigos no Face e ela me cumprimentou por isso. Lembrava das duplas, né, eles cantavam na zona rural, nos festivais aqui, nas rádios, né? Inclusive chegou na primeira rádio aqui, quando abriu, eles chegaram a cantar ao vivo. Eu não sei se o Carreté e o Marlene cantaram na Rádio Nova Guaranésia, eu não me lembro. Eu comecei na Nova Guaranésia em 86. Me parece que sim. Comecei lá. Não sei se já. Mas eu ouvia muito falar Não sei se Carreté e Marlene a dupla. Carreté sim, o Carreté. Mas ele várias vezes. O Carreté eu me lembro de fazer mesa lá pra ele cantar. Década de 60. O relógio quebrado, ele cantava. Era uma figura. Gente, pessoa sensacional. Você chegou a assistir a dupla cantando? Ah, muitas vezes. O pessoal fala muito bem da dupla. Eles cantavam em bares. Aqui em Guaranésia, perto da minha casa, existia um bar, né? Do senhor Olívio Zag, né? E eles chegaram a cantar ali no reservado ali pro pessoal. Beleza, diga. Show de bola mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela camisa. Ah, que isso, é o nosso Vasco. Tem que falar, não vamos comentar muito com o nosso amigo flamenguista aqui, né? Antônio Cláudio, eu que agradeço, tá? Agradeço muito o seu convite, né? E me coloco sempre à disposição para quando for falar desses assuntos, eu estou sempre à disposição para te atendê-lo aqui. E quero aproveitar o espaço para parabenizar, né, a administração de Guaranésia pelo aniversário aí dos 115 anos de emancipação política do nosso município. Parabenizar o prefeito pela qualidade de todo o evento que ele está trazendo aí. Abraçá-lo e desejar sucesso aí para os finais das comemorações. Hoje temos aí o Michel Teló, né? Amanhã temos o desfile, né? Desfile que é retratado tão bem no espaço Memória, os desfiles antigos. Antigos, né? Temos um amanhã aí a partir das 17 horas. Muito obrigado, viu, Edgar? Davi, muito obrigado. Obrigado, digo eu, Antônio Cláudio, por ter me convidado para participar desse grande programa e um programa muito bom, no qual eu me identifico com esses assuntos palpitantes. Se pudéssemos, tenho certeza que nós estenderíamos muito mais. Com certeza. E fazer um pedido a todos os guaranesianos, que tiver alguma coisa para relembrar faz bem, ou mesmo a coluna do Edgar, que mande para nós, mande para você, mande pro Grupo Expresso nosso do WhatsApp, pro Edgar, para mim, que vamos resgatar a história boa de Guaranésia, vamos fazer resgatar o bom e fazer o amanhã ainda melhor. Beleza. Um grande abraço a todos. Valeu, Davi. Intervalinho comercial, a gente segue já já no Expresso desta tarde de sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.